Não faz mais isso comigo, não faz mais. Já perdoei demais, não faz meu coração de bobo. Já nem sei se devo relevar, não sei se posso me arriscar. Cansei de pôr a mão no fogo que já passei, o que já chorei. Você não sabe o porcento da dor e da saudade que você deixou. Sai da minha vida, pelo amor de Deus, para de zombar dos sentimentos meus. Diga de uma vez. Antes que eu perca de vez a cabeça e me entregue a você. Não faz mais isso comigo, não faz mais. Já perdoei demais, não faz meu coração de bobo. Já nem sei se devo relevar, não sei se posso me arriscar. Cansei de pôr a mão no fogo, o que já passei, que já chorei. Você não sabe o porcento da dor. Meus, diga de uma vez. O que é? Sai do meu caminho que eu quero viver. Para de voltar pra me enlouquecer. Antes que eu perca de vez a cabeça e me entregue a você. Sai da minha vida, pelo amor de Deus. Meus, diga de uma vez, último adeus. Sai do meu caminho que eu quero viver. Para de voltar pra me enlouquecer. Antes que eu perca de vez a cabeça e me entregue a você. Faz mais.